Minha latinidade latente me arde, ardimante latino vira-lata me cabe. Minha latinidade independe da idade, desde ninho me caminho na sabe. Minha latinidade da latrina tirei, maré de azar enfrentei e o cheiro espero que acabe. Minha latinidade tinindo, tinindo, feito a tarde, ar descobrindo o sol no céu indo que me invade. Minha latinidade latina ser estar, procuro meu lugar, pairo no ar, pulo o muro, onde quer que eu vá, tudo é passado, presente e futuro. Latino em ser estar, procuro meu lugar, pairo no ar, pulo o muro, onde quer que eu vá, sou luz acendendo no escuro. Latinidade latente me arde, ar diamante latino vira lata me cabe. Minha latinidade independe da idade, desde ninho me caminho nadie sabe. Minha latinidade da latrina tirei, maré de azar enfrentei e o cheiro espero que acabe. Minha latinidade tinindo, tinindo, feito a tarde, ar descobrindo o sol no céu indo que me invade. Minha latinidade latino é ser e estar, procuro meu lugar, pairo no ar, pulo o muro, onde quer que eu vá, tudo é passado, presente e futuro. Latino é ser e estar, procuro meu lugar, pairo no ar, pulo o muro, onde quer que eu vá, sou luz acendendo no escuro. Laia, la, la, la, la, la, la. Minha latinidade, minha latinidade, minha latinidade, minha latinidade.